Trans Paraná, a edição de 2014, e é sobre isso que eu vou conversar com o Alex Colin, o Alex que é diretor-geral do Rádio Trans Paraná. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Satisfação em falar com você novamente. Alex, então finalmente agora já temos a certeza que a largada do Trans Paraná vai acontecer mesmo aqui em Foz do Iguaçu. Isso, agora é oficial, vai ser largada na segunda-feira partindo de Foz do Iguaçu, dia 27, e no dia 26 teremos um Super Prime na pista de Três Lagoas, né, já confirmado, a partir das 10 horas da manhã. Qual que é a programação, essa programação lá da prainha de Três Lagoas, Alex? Lá em Três Lagoas, no domingo, dia 26, a partir das 9 horas, abre o parque fechado, onde é o estacionamento dos carros, a chegada dos competidores. E a partir das 10h01 larga o primeiro carro, onde vai ter uma pista preparada para eles fazer o trecho de regularidade e definir a ordem de largada do primeiro dia. Esse, o Trans Paraná, Alex, ele é um dos, podemos dizer que é um dos mais importantes rali de regularidade, né, aqui nessa categoria, um dos mais importantes, e agora chegando aqui em Foz do Iguaçu, para a gente, né, acrescenta bastante aqui para a cidade. Com certeza. O Trans Paraná é o maior rally das Américas, né? Tanto em distância quanto em tempo de prova. Então ele hoje é um dos eventos mais importantes do Brasil em nível de regularidade. Certo. E qual que é o trecho? A largada é aqui e a chegada é em Guaratuba, né? No litoral paranaense. Então, que trecho que compreende todo o rally? Então, a programação oficial do rally é a seguinte: a gente vai sair dia 27 de Foz do Iguaçu, vai pernoitar em Cascavel. Dia 28 a gente larga em direção a Campo Mourão. Dia 29 a gente larga em direção a Ivaiporã. Dia 30 em direção a Ponta Grossa. Dia 31 Curitiba. E dia 1º a gente larga de Curitiba e acaba em Guaratuba. Por que essa escolha? A gente já conversou a respeito disso, mas eu queria que você reiterasse para a gente, Alex, por que da escolha, já que é uma edição histórica, são 20 anos da Trans Paraná, então, em comemoração desses 20 anos, a escolha aqui de Foz do Iguaçu para largado, por que a escolha de Foz? Como é a edição de aniversário, 20 anos de história, não é a prova que começou ontem, né? A gente quis levar para Foz do Iguaçu, para começar as comemorações também do centenário de Foz, uma das maiores provas da América, né? Isso acrescenta bastante aqui para a cidade também, né, para o rally, e a gente já pode considerar como oficial agora e também já fazendo parte, né, parte do calendário oficial da Trans Paraná, o roteiro Foz do Iguaçu. A gente está agora oficializando, a partir desse ano, a gente quer ver se os próximos continuamos em Foz do Iguaçu, até pela recepção do público de Foz, as pessoas, está sendo maravilhoso o evento. E a gente também consegue agregar ao município os benefícios de um rally de regularidade. Tá certo. Eu quero que você faça o convite, então, Alex, para o pessoal participar, o pessoal prestigiar já a partir do dia 26 de janeiro para esse evento especial já lá na Prainha de Três Lagoas. Isso, o convite especial, né, dia 26, a partir das 10 horas da manhã está acontecendo o Super Prime lá na Prainha de Três Lagoas. A gente convida todos os ouvintes aí para participar e prestigiar o rally de regularidade, que é o 20º Trans Paraná. Tá certo, então. Obrigada, Alex, pela sua participação. Fica o convite aí, então, para você prestigiar, né? A partir já no dia 26, a largada é no dia 26, mas no dia 27 a largada, mas no dia 26 tem essa programação especial lá na Prainha de Três Lagoas, do 20º Trans Paraná. Agora a gente comemorando, né, a entrada de Foz do Iguaçu para o roteiro oficial da Trans Paraná. Conversei, então, com o Alex Colin, o Alex que é diretor-geral do Rádio Trans Paraná 2014. Agora...